esperança é perdida. Quando eu contar minha vida, dói em qualquer coração. Já amei, já fui amado, já vivi bem satisfeito. Já gozei a minha infância, já tirei grande proveito. Desfrutei da mocidade, nunca pensei que a saudade vinha morar no meu peito. Com a noite de Santo Antônio, fui dançar em um salão. Me encontrei com uma garota de uma linda feição. Lhe convidei pra dançar, sentindo o amor entrar dentro do meu coração. Eu perguntei à garota: você é comprometida? Ela então me respondeu: nunca amei nem fui querida. Desfrutei dessa amizade que vem trazendo saudades pro gasto da minha vida. E avisado que a garota adoeceu. Fui urgente à casa dela saber o que aconteceu. Nessa hora de aflição, tava com lenço na mão, pegou o lenço e me deu. Me disse desenganada: pra mim não tem mais cura. Vou morar no cemitério, vou viver na sepultura. Se despediu dos seus pais, dando adeus pra nunca mais. Nessa hora de amargura, eu guardei o lenço que recebi da mão dela, roxo da cor da saudade, bordado em letra amarela. Perdi toda a esperança, hoje só resta a lembrança do amor que eu tinha a ela. Era um L, um A, um B, as letras do nome seu. Nunca mais tive alegria depois que ela morreu. Quando de nada eu chorava, aí meu pranto enxugava do lenço que ela me deu. Quando de nada eu chorava, aí meu pranto enxugava com o lenço que ela me deu. Compadre Marco Macotó, um abraço. Ô, Marquinhos! Thank you. fui buscar um boi de cá, ele estava na prisão, pra levar pro matador, a pedido do patrão. Quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou, o que ele me falou foi de cortar o coração. Quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou, o que ele me falou foi de cortar o coração. Me disse assim, portador, destino triste é o meu. Eu não sei qual motivo o meu patrão me vendeu. Ajudei a tanta gente, fui escravo devastado. Depois de velho cansado, ninguém me agradeceu. Ajudei a tanta gente, fui escravo do passado. Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu. Ao lado do boi vapor, o meu primeiro parceiro, só puxava o carro cheio, obedecendo ao carreiro. Na passagem do riacho, me ajoelhava no bar, ou desatolava o carro, ou quebrava o tanoeiro. Na passagem do riacho, me ajoelhava no bar, ou desatolava o carro, ou quebrava o tanoeiro. Quem trabalhava comigo latia por desaforo, covardia mó. Cortava meu corpo inteiro com um chicote de couro. Em vez de me libertar pra morrer lá no sertão, meu sangue vai ser jorrado na talba do matador. Em vez de me libertar pra morrer lá no cercado, meu sangue vai ser jorrado na palma do matador. Oh, eita povo de gado. Trabalhava comigo, batia por desaforo, cortava meu corpo inteiro com um chicote de couro. Em vez de me libertar pra morrer lá no cercado, meu sangue vai ser jorrado na talba do matador. Em vez de me libertar pra morrer lá no cercado, meu sangue vai ser jogado na talma do matador. Solta a voz. Vai! Ei! Essa é a machada do Macaxias, deixa piado! Manu, dinheiro não lhe tem nada, mas a paixão nós temos demais! você tem um brilho no olhar e me deixa louco, hipnotizado e sem pensar. Tô me sentindo gordo, você tem sabor de hortelã, um gosto refrescante, eu fico pensando em você. A todo instante, doce mel, doce mel, você colocou em minha boca, doce mel, doce mel, despertando essa paixão louca, doce mel, doce mel. Você tem um brilho no olhar que me deixa louca, hipnotizada e sem pensar. Tô me sentindo boba, você tem sabor de hortelã, um gosto refrescante, fico pensando em você. A todo instante, doce mel, doce mel, você colocou em mim. Só por procurar, mas eu sabia que não ia encontrar alguém melhor do que você. Tem certas coisas que não dá pra mudar. Mas eu sabia que não ia encontrar alguém melhor do que você. Tem certas coisas que não dá pra mudar. Por que é que a gente tem que perder? Chora, sofrer pra só então dar valor. Será que é tão difícil entender que não se deve desprezar um amor? Eu procurei só por procurar, mas eu sabia que não ia encontrar alguém melhor do que você. Tem certas coisas que não dá pra mudar. Eu procurei só porque você pediu, mas eu já sabia que eu não ia encontrar. Assim como você também não vai encontrar nunca. Então me chora. Que a gente tem que perder, chora, sofrer, pra só então dar valor. Será que é tão difícil entender que ninguém deve desprezar um amor? Eu procurei só por procurar, mas eu sabia que não ia encontrar alguém melhor você. Tem certas coisas que não dá